Bom, meus irmãos, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. E hoje, quando nós nos propusemos a falar do tema a fé e o trabalho, talvez muitas pessoas tenham pensado: não, eu estou lá no meu trabalho, não dá tempo de eu parar para estudar sobre a fé e o trabalho. Mas, por outro lado, eu acredito que aqueles que o Senhor trouxe aqui hoje, o Senhor mesmo tem algo para falar ao coração de vocês. E o que eu quero falar hoje aqui sobre fé e trabalho não é necessariamente fazer definições sobre a fé, definições sobre o trabalho e como essas duas coisas andam, não. Eu quero falar aqui como nós podemos, de forma prática e de forma natural, integrar a nossa fé e integrar ela no nosso trabalho, integrá-la no nosso dia a dia. E eu tenho tido a oportunidade de falar em diversos lugares sobre esse assunto, mas eu fiz questão de preparar um pouquinho diferente do que eu tenho falado para os irmãos aqui da igreja. Porque eu sei que aqui na igreja nós gostamos de estudar a palavra do Senhor e nós gostamos de entender como ela deve ser aplicada nas nossas vidas. Então, hoje, ao invés de uma pregação expositiva tradicional, nós vamos estudar vários textos da Bíblia, onde nós vamos conseguir entender o que Deus tem para nós no que diz respeito a integrar a nossa fé com o nosso trabalho e a usar isso como uma ferramenta de evangelismo. E eu queria começar definindo que o trabalho é importante para Deus. O trabalho é importante para Deus porque Deus criou o trabalho. Lá em Gênesis 2, 2, está escrito assim: "E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito." Olha só, nós temos aqui uma definição já. No sétimo dia da criação, Deus já tinha trabalhado 7 dias, 6 dias. E ele foi descansar do seu trabalho. Deus não só criou o trabalho, como ele foi o primeiro a trabalhar. Mas ele, antes do sétimo dia, a gente pode ver em Gênesis 2,15, que Deus designou o trabalho ao homem. Então, Gênesis 2,15 diz: "Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar." Deus passou o trabalho para o homem. Isso foi antes da queda. Deus colocou o homem no jardim para que o homem cultivasse, para que o homem guardasse, para que o homem trabalhasse lá no jardim. Então, hoje, a gente percebe que Deus, ele criou o trabalho e ele designou o homem para trabalhar. Mas depois da queda, e a gente vai ver o restante, no restante aqui dos textos que eu selecionei, nós vamos ver o quanto Deus também é importante para o trabalho. O trabalho é importante para Deus, mas Deus é importante para o trabalho. Vamos lá, Efésios 4:11. Deixa eu arrumar isso aqui que ele levanta e ele cai. Agora acho que equilibrou. Isso, parou de descer. Então vamos lá, Efésios 4:11. "Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres." Vejam que Deus, ele deu a cada pessoa um ministério específico. Deus, quando ele passou as atividades, e aí é algo que a gente agora é o ponto crucial do nosso evangelicalismo moderno. Deus, ele designou diferentes tarefas e deu diferentes dons, deu diferentes habilidades para todas as pessoas. Nem todos nós temos as mesmas habilidades, nem todos nós temos os mesmos dons, mas nós temos na nossa cabeça uma falsa pirâmide da espiritualidade. Olha só. Pode passar para frente. Vanessa, pode passar? Pode passar. Aí. Uma falsa pirâmide da espiritualidade. Nós temos essa sensação na nossa cabeça, e Se vocês não tiverem, depois vocês me contem, tá? Assim, contem só para eu ter uma noção. Até hoje ninguém teve coragem de vir falar. Mas nós temos essa sensação de que algumas atividades têm um valor espiritual maior. Os pastores, os presbíteros e os missionários são a minoria, mas eles são os mais espirituais de todos. Depois nós temos os obreiros, né, que são as outras pessoas que trabalham na igreja, como os diáconos, ou como aqueles que fazem um trabalho voluntário na igreja, ou em ONGs, pessoas que dedicam a sua vida de forma altruísta para fazer o bem a outras pessoas. Essas pessoas nós também damos um valor espiritual para elas, maior do que a maioria das pessoas. Vocês veem que a pirâmide vai abaixando, olha só. Depois nós temos os profissionais de saúde. Profissional de saúde é uma bênção, ele cura as pessoas. Então, certamente, ele tem um valor espiritual maior. Os médicos, os enfermeiros, os neurocirurgiões. Neurocirurgiões, eles se consideram Deus. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com algum ou de conversar com algum. Poucos são os que não se consideram Deus, porque eles fazem cirurgia dentro da cabeça das pessoas e as pessoas sobrevivem. Então, ele acha que... Não é um pediatra que vê se está com dor na garganta. Ele é um neurocirurgião. Ele é uma pessoa sensacional. E nós damos valor espiritual maior para ele do que para quem? Para todos os outros profissionais. Todos os outros crentes estão na base da pirâmide. A maioria das pessoas tem um menor valor espiritual e eles exercem as suas profissões regulares. Abaixo da pirâmide e fora da pirâmide, nós temos os empresários, porque os empresários eles não têm valor espiritual nenhum. Eles são do mal. Vocês vejam, como que nós consideramos os empresários? Os empresários são aquelas pessoas que exploram outras para obter lucro. Essa não é a definição de empresário? Ele contrata e paga mal, cobra caro e fica rico. Essa é a definição de empresário. Tem valor espiritual nenhum. Mas não é isso que a Bíblia fala. Olha lá, 1 Coríntios 12, 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, se há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, se há essa diversidade, por que nós temos na nossa cabeça essa falsa pirâmide da espiritualidade? Porque nós temos a tendência de separar a nossa fé do nosso trabalho. Olha aí, a gente tem uma visão, no próximo slide, a gente tem uma visão tradicional que diz o seguinte: de manhã e de tarde eu trabalho, de noite eu vou para a igreja e lá eu exerço a minha fé. Então, terça-noite tem mocidade ou grupos pequenos nas casas, quarta-noite nós temos um culto de doutrina, sexta-noite talvez alguns outros grupos se reúnam, no sábado, quem sabe, à noite. E aí, quando chega lá no domingo, eu tenho o dia inteiro dedicado aí à fé. Então, domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, mas isso não diz que os outros não são. E nós temos essa percepção, isso é cultural. Isso é cultural no Ocidente, tá? Isso não é cultural no mundo inteiro. Mas a nossa cultura, Brasil, América Latina, América e Europa, esse pedaço do Ocidente, aí, Europa Ocidental e América, nós separamos a fé do trabalho. Mas essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é a visão integrada, onde em todos os momentos eu tenho o meu trabalho e a minha fé andando juntos, de forma que não é possível dissociar as duas. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Se você estiver comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser trabalhando, qualquer coisa pode ser andando de metrô, qualquer coisa pode ser pescando, qualquer coisa pode ser construindo. Tudo, qualquer coisa, nós temos que fazer para a glória do Senhor. até ser empresário. Ser empresário para a glória do Senhor. Nós vamos chegar nos empresários. E eu quero contar para vocês sobre um professor que teve lá na Malásia. Eu não conhecia esse professor e essa foto não é deste professor. Essa foto é apenas ilustrativa. O que, que aconteceu com o professor lá da Malásia? Eu tenho um amigo e esse amigo ele faz um trabalho semelhante ao trabalho que o Carlos faz de cuidado de missionários. E ele, no hall de missionários que ele cuidava, estava esse professor lá da Malásia. Na verdade, o professor era norte-americano e ele foi para a Malásia. Ele conseguiu um emprego para dar aula de ciências numa escola de ensino médio. E ele... Não, de ensino médio, não. Na universidade, mas aula de ciências na universidade. E ele mudou para lá e ele foi enviado pela igreja dele. Os presbíteros e os pastores oraram e ele foi. E ele conseguiu levantar recursos. E com os recursos que ele levantou, ele conseguiu instalar a sua família. E parte do seu sustento vinha do seu emprego na universidade. Parte do seu sustento vinha enviado por irmãos dos Estados Unidos até que ele conseguisse... ter aulas suficientes na universidade para que ele conseguisse se sustentar completamente. E ele era um missionário. Mas essa escola que ele começou a trabalhar não era uma escola agência missionária escondida. Ela era uma escola normal. E ele foi morar numa casa normal, num bairro normal. E ele passou a ter a sua vida normal. Ele se começou a frequentar uma igreja evangélica local. Não era... da denominação dele, mas era uma igreja que tinha lá na cidade. E ele ia ali de vez em quando nessa igreja e ele dava aula. Ao final de um ano, esse missionário amigo meu foi lá visitá-lo. E nas primeiras conversas, logo ele, muito chateado, ele falou, olha, eu não sei o que, que acontece, eu não sei se é um problema de denominação, não sei se é um problema de eu ser americano e ter questões culturais do tipo, o americano vem e tem que impor... Mas o meu ministério não está frutificando. A igreja local que eu estou frequentando e queria estar apoiando, ajudando, eles não me deram nunca uma oportunidade nem sequer de orar no final do culto. Não me chamaram para falar, nem nada. E ele falou, você já conversou com o pastor? Ele falou, ah, não consigo, eu tento, e a conversa não sai. Bom, a conversa avançou, eles conversaram, e esse missionário ficou alguns dias lá. E durante esses dias ele foi à igreja. E ele foi tomar um café com o pastor da igreja. E para nossa surpresa, a Malásia é um país que tem uma cultura completamente diferente da cultura ocidental. E para nossa surpresa, esse missionário, meu amigo, ele perguntou para o pastor lá pelas tantas, ele falou, pai, eu não sei que dia eu vou voltar aqui, eu preciso pôr isso logo a limpo. Ele perguntou, por que, que vocês nunca chamaram o fulano de tal para pregar na igreja ou para participar, para se envolver? Aí ele falou, ué, a gente não sabia que ele era crente. Aí ele falou assim, mas como não sabia que ele era crente? Não, ele vem aqui, mas na igreja vem muita gente. Agora, o que a gente sabe é que ele dá aula na faculdade de ciências e ele nunca falou que Deus era o criador da ciência. Ele nunca citou Deus em nenhuma das suas aulas. Ele sempre foi super técnico e falou dos livros lá do Ocidente, nunca falou da Bíblia. Como que uma pessoa que é crente consegue viver separando o trabalho da sua fé? Na cultura da Malásia, é tudo integrado. Então, foi preciso desse missionário voltar, conversar, e aí começar a ter uma mudança de postura daquele missionário despreparado no quesito transculturalidade Estados Unidos, Malásia. Sabe, faltou estudar um pouquinho mais como que era a questão lá. Mas, então, ele não soube integrar a sua fé e o seu trabalho. E ele não estava sendo frutífero. Sei depois que ele mudou sua postura e o ministério começou a florescer e ele se enganjou na igreja. Eu não tenho notícias muito atuais, mas que o ministério seguiu andando e as coisas se acertaram com ele passando a expor a sua fé, isso sim aconteceu. E eu quero mostrar para vocês o modelo de Paulo, de como é um ministério integrado. Nós não vamos ler Atos 18 e alguns outros versículos para frente. Nós vamos ler outros textos ainda. Mas eu quero mostrar para vocês que vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. Né? Atos 18, de 1 a 4, conta rapidamente, vou contar para vocês, Só para a gente recapitular, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Lá em Corinto ele encontrou com Priscila e Áquila e ele passou a morar com Priscila e Áquila porque eles eram do mesmo ofício, eles eram fazedores de tendas. E Paulo morava com eles, trabalhava com eles e aos sábados ele discorria na sinagoga. E Paulo, se nós olharmos, Paulo, Priscila, Áquila e outros utilizavam do seu trabalho, utilizavam da sua integração entre a sociedade para expor o evangelho. Eles integravam a sua fé no seu trabalho, porque o trabalho ele ajudava Paulo a se identificar com as pessoas. Paulo estava lá fazendo tenda. Gente, fazer tenda naquele tempo era tipo costurar lona, costurar couro, para fazer as barracas, né? Uma sociedade nômade, 2000 e tantos anos atrás, lá no deserto, todo mundo viajava, não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro, não tinha bicicleta, eles viajavam em animais ou viajavam de barco, precisavam parar, às vezes, no meio da estrada, então todo mundo carregava sua tenda, todo mundo carregava sua barraca. Então, Paulo tinha um comércio e era fácil para ele, porque ele, com poucos materiais ele levava, ele chegava, comprava couro, fazia a tenda, vendia a tenda, então, para ele era uma profissão simples de exercer, enquanto ele fazia suas viagens missionárias. E toda vez que ele estava trabalhando, ele estava conversando. Toda vez que ele estava vendendo, ele estava conversando. Toda vez que ele chegava numa cidade e começava a ganhar novos clientes, ele estava conversando. Então, ele estava se identificando, entendendo as necessidades, os problemas, as dificuldades das pessoas. O trabalho, então, permitiu que Paulo se contextualizasse a sua mensagem. Ele sabia como as pessoas estavam vivendo o seu dia a dia. E o trabalho dava o quê? Dava uma credibilidade para a mensagem dele. Paulo não estava lá fazendo proselitismo. Paulo não tinha ido lá para tentar converter aquelas pessoas a um novo Deus ou a uma nova doutrina. Não, Paulo estava lá trabalhando. E ele estava se integrando com as pessoas e ele estava expondo para as pessoas aquilo que ele acreditava, aquilo que ele tinha ouvido do nosso Senhor. Então, o modelo de Paulo era integrar a sua fé com o seu trabalho, porque isso ajudava ele a ser um modelo, a ser uma referência do que é ser cristão. Imagina que hoje, no Brasil, nós temos um padrão do que é ser cristão. Por quê? Porque o nosso país é um país cristianizado, de certa forma. Mas, muito interessante, eu escutei uma vez um colega falando, ele era missionário lá em Taiwan, e ele comentou sobre a Bíblia, e as pessoas falaram, o que é a Bíblia? Aí ele explicou que era um livro muito importante, que tinha no Ocidente e tal, que falava de coisas bacanas. E essas pessoas começaram a se interessar. Quando ele falou, olha, esse é o livro mais publicado em toda a história, as pessoas, uau! Então, quando ele começou a falar do evangelho e as pessoas começaram a se converter do hinduísmo, lá em Taiwan não era hinduísmo, Taiwan é taoísmo, budismo, enfim. A hora que eles estavam lá se convertendo, eles não sabiam viver como cristãos. Sabe o que eles tinham que fazer? Ficar na cola do missionário, andar o dia inteiro do lado dele. Eles não sabiam como que um cristão pegava um ônibus. Porque para a gente parece normal você entrar pela frente, pagar e sentar, né? Mas se jogo limpo não tem nada a ver com você, isso não, sabe? Ah, eu aceitei Jesus, mas eu não sei como me comportar. Quantas esposas eu posso ter? Dependendo do contexto. Ah, eu já tenho 6, agora eu aceitei Jesus. E aí? Para mim, beleza ter as 6, eu consigo sustentar elas. Olha só, a pessoa, quando começa a ouvir o evangelho, ela está descontextualizada do que é ser cristão. E Paulo usava a sua integração da fé com o seu trabalho, para se misturar com as pessoas, e não só evangelizar, mas discipular, mas ensinar, e a mostrar o que era ser cristão. Da mesma forma que Paulo fazia isso, esse ministério integrado, nós hoje podemos integrar o nosso ministério. Nós, no nosso trabalho, nós podemos usar o nosso trabalho para nos identificarmos com as pessoas. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas isso é mais fácil de perceber na faculdade do que no trabalho. Vocês sabiam que todo mundo que estuda o mesmo curso que você na faculdade tem os mesmos interesses que você? Estudou o mesmo tanto que você? Ele vive os mesmos dilemas que você lá na faculdade? As pessoas que trabalham com você no seu trabalho, elas têm a mesma classe social que você, ela recebe o mesmo salário que você, ela tem as mesmas férias que você tem, Ela enfrenta os mesmos problemas que você enfrenta. Ela enfrenta os mesmos desafios que você enfrenta. Então, as pessoas que você se conecta no seu trabalho, na sua faculdade, essas pessoas são pessoas semelhantes a vocês. Vocês já têm a identificação com elas. Vocês já estão contextualizadas. Falta, não estou dizendo que falta especificamente para cada um de vocês, mas de uma forma geral, falta para a nossa sociedade cristã atual essa integração entre a fé e o trabalho e essa integração de propósito e com propósito. De propósito, ou seja, eu vou ser um cristão no meu trabalho porque eu sei que isso é o que o Senhor me mandou fazer, ser cristão em todos os lugares. E com propósito, porque nós devemos ser cristãos lá para fazer diferença lá na vida daquelas pessoas. Não é apenas, e eu falo isso com cuidado, não é apenas convidar as pessoas para ir à igreja ouvir o top da pirâmide da espiritualidade, que é o pastor falar. É claro que você pode convidá-los. É claro que é uma bênção ouvir os pastores falarem. Os pastores da nossa igreja, então, nem se fala. Quem estiver ouvindo pela internet, depois vem aqui na igreja para ouvir pessoalmente, que é sensacional. Agora, as pessoas que vivem ao nosso lado têm o mesmo tipo de vida que nós temos, com a exceção de que eles não têm a Cristo. Por que nós não podemos demonstrar Cristo para eles? E quando nós aplicamos isso como estratégia missionária, aí, bum, explode a cabeça. Olha só, tem quatro modelos de ministério integrado que, hoje em dia, milhares e milhares de cristãos estão vivendo. Esses cristãos estão vivendo, o primeiro modelo, que é o grupo grande, é o missionário fazedor de tendas, aquele que, a exemplo do apóstolo Paulo, usa o seu trabalho para se integrar com a sociedade e expor o evangelho. Então, os cristãos que estão no mercado de trabalho vivendo a grande comissão hoje são chamados de fazedores de tendas. Eu sou um fazedor de tendas. Aprendi isso sobre isso tem uns 3 anos e meio, e isso mudou a minha vida. Já contei algumas histórias dessas em outras oportunidades. Mas aqueles que são empresários, e aí já esquecendo a falsa pirâmide da espiritualidade e o tanto que ser empresário é tenebroso, aqueles que criam negócios com a intencionalidade de viver a grande comissão, esses estão fazendo negócios para o reino. Eles são fazedores de tendas, mas abriram negócios para o reino. Eu também sou negócios para o reino. Eu abri uma empresa, estou abrindo, na verdade, 2 empresas, com o principal objetivo, essas 2 empresas, de poder ser testemunho do Senhor, tanto para os meus empregados quanto para os meus clientes. E os principais desafios têm sido para os primeiros fornecedores, conseguir um CNPJ sem pagar propina. Então, você aproveita e dá uma expõe a sua fé para o contador, porque o contador não consegue o CNPJ e ele fala, e aí? E eu falo, e aí nada, e aí você vai lá todo dia, mas não fala nada, porque não comigo, eu não vou fazer diferente. Ah, mas tem 50 dias, dá para tirar em 3, nós vamos tirar em 3 em oração ou em 2 meses em oração, nós não vamos tirar em 3 pagando nada. Então, aí você já começa, antes de abrir, tendo oportunidade de dar um bom testemunho. Depois que você abre, você vai dar o testemunho para os seus funcionários, você vai dar o testemunho para os seus clientes. Isso são empresários que têm negócios do reino. Agora, quando esses empresários que têm negócios do reino querem abrir negócios nos locais onde existem povos não alcançados, nós chamamos isso de negócios como missão, business as mission. Esse é o termo clássico que foi cunhado lá na década de 90, na época do Congresso de Lausanne, primeiro, e tudo mais. Então, o negócio como missão, ele é um termo que delimita os empresários que são fazedores de tenda, querem fazer um negócio para o reino, mas estão fazendo isso lá em locais não alcançados. Ok? Agora, se eles são ainda mais kamikazes do Senhor, eles vão fazer isso dentro da janela 1040. Então, a gente chama isso de Business for Transformation. Ah, é esse aqui. Business for Transformation. Então, Business for Transformation são aqueles fazedores de tendas que abriram um negócio para o reino em povos não alcançados da janela 1040. Tem pouquinhos que têm coragem de fazer isso. A gente conhece alguns. Na nossa igreja tem alguns missionários se preparando para isso. Mas é tenso. É tenso porque é um local difícil. Mas é um local difícil para expor o evangelho. Não é um local difícil para abrir negócios. Entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora de todos esses tipos de missionários, para que vocês entendam que existem cristãos fazendo isso e esses cristãos têm abençoado muitas vidas. Nós também poderíamos estar fazendo isso. Primeiro, eu quero mostrar uma pessoa que eu conheci semana passada. Semana passada, aqui no aeroporto de Brasília. Eu fui buscar minha mãe no aeroporto e ela chegou com uma moça, uma indígena, e ela falou, filho, conversei com essa moça no avião e essa moça quer saber sobre integrar fé e trabalho, sobre fazedores de tendas, você conversa com ela aí. Eu fui buscar minha mãe no aeroporto. Aí fomos lanchar, fomos conversar, levei ela em casa. Gente, ela chama Keila, ela pode contar o nome. Ela chama Keila, ela tem em torno de uns 24, 25 anos, ela se formou em Direito, tirou a sua OAB, e hoje ela estuda na UNB, mestrado em Direito Constitucional, e ela está super feliz porque abriu o concurso na FUNAI. Ela falou, como eu posso abençoar o meu povo trabalhando para o governo na FUNAI? Por que a FUNAI dá tanto trabalho? A FUNAI dá tanto trabalho porque lá é cheio de pessoas que não conhecem o evangelho. Desde 2011 não abria concurso para a FUNAI, abriu agora. E ela falou, e não tem nenhuma vaga lá para perto de onde é a minha casa, mas depois eu chego lá. O meu objetivo agora é ser uma cristã que entende dos direitos do meu povo para fazer diferença dentro da FUNAI. E eu falei para ela, você, apesar de ser uma indígena do interior de Minas Gerais, você tem a cara de Brasília. Em Brasília, quase todo mundo é funcionário público. E olha só, aqui na nossa igreja deve ter aí uns 80% são funcionários públicos. Olha o tanto de crente funcionário público, trabalhando nos mais diversos órgãos. Tem desde aqueles mais simples, que fazem tarefas mais simples, até aqueles que ocupam superpostos. E aqui na nossa igreja a gente tem exemplos de cristãos que fazem a diferença ocupando esses superpostos no governo. Mas a gente também sabe que tem muitos cristãos que estão no lugar certo, com o conhecimento certo, e estão tímidos, porque estão presos no paradigma anterior, onde você trabalha de manhã e de tarde e exerce sua fé de noite. Se a gente mudar esse paradigma, a gente muda esse país. Começando aqui da nossa igreja, aqui da nossa cidade. Tem mais exemplo. Esse exemplo aqui ele é muito legal, é o exemplo da Ula Braceletes. Ula Braceletes é um exemplo de uma empresa BAM. Duas irmãs de... A mais velha tem... Depois ela vai brigar comigo, mas tem acho que uns 26 e a irmã mais nova uns 24. Um ano e pouco atrás... Elas queriam abrir uma empresa e elas ficaram sabendo da causa dos refugiados sírios. E elas abriram essa empresa chama Ula Braceletes. A Eliane, minha esposa, e a minha filhinha têm braceletes da Ula Braceletes. E vocês podem entrar, meninas e rapazes mais descolados, tem coisa para homem lá também. Eu não tenho, não sou tão descolado. Mas tem braceletes, colares e tornozeleiras no site da Ula Braceletes. Qual que é a diferença da Ula Braceletes? Olha a visão que essas meninas escreveram para a empresa delas. Sabe quando a gente escreve visão, missão, não sei o quê? Olha a visão que elas escreveram. Nós queremos criar e comercializar estilo através de braceletes que promovam alegria e bem-estar. Mas não é só isso. Tendo como propósito contagiar e transformar vidas oferecendo oportunidades de trabalhos a mulheres refugiadas sírias. Quem fabrica os braceletes são refugiadas sírias. Elas criam, elas compram matéria-prima, elas ensinam, elas empregam as moças fabricam, elas comercializam na internet, em feiras, em eventos e tudo mais. O dinheiro que elas ganham comercializando, elas pagam os salários e pagam também o seu próprio sustento. Então, olha só, é uma empresa BAM dentro do Brasil, porque os sírios são povos não alcançados, certo? Só que isso acontece lá em São Paulo. Essas irmãs são membros de uma igreja presbiteriana lá em São Paulo e eu tenho tido a oportunidade de ajudá-las a estruturar e preparar a empresa para crescer ainda mais e poder abençoar ainda mais pessoas. E por que eu estou ajudando elas? Porque eu fiquei muito empolgado com a próxima empresa que eu quero contar para vocês, que é a Freeset. A Freeset é uma inspiração. É uma inspiração. A Freeset, ela é uma empresa B4T. Ela é uma empresa que é uma empresa ban e fica lá na Índia. Ela está lá na janela 1040, lá no olho do furacão. A história da Freeset é muito legal, vou contar bem resumida. E se vocês tiverem a oportunidade, entrem no site, lá tem vídeos bacanérrimos contando a história. Mas teve uns missionários que foram australianos que foram trabalhar lá na Índia. E eles chegaram e procuraram antes pela internet, outro erro básico, procuraram antes pela internet onde eles poderiam morar. E eles queriam trabalhar nessa cidade que chama Kolkata, que é uma cidade gigantesca, e eles conseguiram um apartamento muito bonito, enorme, eles tinham crianças pequenas, por um preço muito baixo. Aí eles alugaram, chegaram lá, tudo bem, de dia e tal. Aí deu 8 horas da noite, o marido saiu para comprar o primeiro lanche, quando ele vê uma multidão de prostituta. Uma multidão de prostituta. Lá não era a zona da luz vermelha, não. Lá é o bairro da prostituição com mais de 10 mil mulheres. Elas ficam enfileiradas na porta dos estabelecimentos. Então, a calçada nesse bairro é totalmente tomada de prostitutas. O tempo todo. E com aquele trânsito que vocês já devem ter alguma ideia lá da Índia, fica o tempo todo parando um homem e levando essas mulheres para os seus serviços. Alguns param e as mulheres, o serviço é bem atrás, que elas ficam, muitas são prisioneiras, elas estão ali não porque elas querem, mas porque elas foram vendidas como escravos pela sua família e tudo mais. Então, elas ficam ali e elas prestam atendimento na loja exatamente atrás. E para elas... Quando ele viu a situação, ele falou, é aqui, Senhor, que o Senhor me colocou para criar minhas crianças? E eles oraram e tentaram mudar de lá, mas o Senhor falou, não, é aqui mesmo, e eu quero que você faça a diferença. E eles montaram uma estratégia que acabou se tornando a Freeset, que é o quê? Eles começaram a fazer bolsas, tipo essas eco bags que tem no supermercado, e eles começaram a costurar essas bolsas, e com o dinheirinho que eles tinham, eles contrataram as primeiras 2, 3 mulheres, foram lá, tiraram algumas da prostituição, e começaram a ensinar para elas como que costurava, começaram a fazer bolsa e mandar para vender lá na Austrália, na igreja deles, e o dinheiro vinha, ele pagava o salário, e o negócio começou a funcionar. E essa empresa hoje já tem 200 mulheres, eles têm um prédio inteiro com vários andares de costureiras trabalhando, eles ensinam elas a ler, eles ensinam elas a escrever, tudo em, o idioma deles lá, que é hindu, e eles... falam de Jesus para elas durante o processo, no dia a dia, porque eles trabalham lá também. Entendeu? As primeiras que se converteram hoje em dia, elas é que falam. Eles têm todo dia o almoço, é um grupo de estudo bíblico. Ninguém é obrigado a ir, todas querem ir, querem ir, querem ir. E eles vendem hoje para diversos países, vários da Europa, Estados Unidos, Austrália. Eles têm uma linha completa de produtos para homens, para mulheres, de bolsas, de mochilas. E eles conseguiram captar um investimento e eles compraram e agora estão reformando o prédio do lado para eles dobrarem a capacidade. E é muito interessante que eles, se você entrar lá, tem vaga de emprego. Eu entrei lá anteontem, quando eu fui pegar essas fotinhas que estão aí. E a vaga de emprego é assim... Se você é indiano e mora na Índia, nós temos esses empregos e pagamos esses salários. Se você não é indiano e não mora na Índia, mas quer vir trabalhar com a gente aceita, mas você tem que fazer trabalho voluntário. E aí eu falei, não, isso não está certo. Como é que uns vão contratado, outros não? E eu fui conversar. Fui conversar com uma menina, que é lá de Curitiba, que ela já esteve lá por 3 meses, e agora, em julho, ela vai mudar para lá. E ela vai trabalhar lá na Freeset. E essa menina fez o treinamento com a gente aqui em Brasília no ano passado, eu encontrei com ela em Maringá esse ano, encontrei com ela, acabei encontrando com ela várias vezes aí no último ano, ela me explicou o seguinte, ela falou, olha, Gustavo, eles aceitam pessoas de fora que querem ir trabalhar, só que é o seguinte, se eles tiverem mais R$200 no orçamento, eles tiram mais uma menina da prostituição e contratam ela. Então, assim, todo o orçamento, ela é uma empresa que dá lucro? Não. É uma empresa que dá prejuízo? Não. Ela vai no zero. Porque se for dar lucro esse mês, pega o dinheiro e contrata mais uma. Porque o negócio deles é tirar a menina. E tem 10 mil. Eles têm só 200 e poucas agora, deve estar, né? 200 e pouquinhas. Então, olha só. Eles são fazedores de tendas? São, porque eles usam a sua profissão para expor o evangelho de forma natural, porque é isso que eles acreditam. Eles criaram um negócio para o reino? É, porque eles têm uma empresa que abençoa vidas. Agora, eles criaram um negócio ban? Criaram um negócio ban. Por que eles criaram um negócio ban? Porque eles estão lá no meio de povos não alcançados, são hindus. Agora, é Business for Transformation? É, porque eles estão transformando vidas lá na janela 1040. Então, essa empresa, para mim, ela é inspiradora. E o que eu falei para as meninas lá da ULA é o seguinte: vocês têm essa visão inspiradora. Vocês podem fazer uma free set em São Paulo, abençoando a janela 1040, fazendo ban com as refugiadas sírias. Elas já tiveram a oportunidade de contratar uma pessoa de Honduras também, depois a pessoa saiu. Enfim, tem muitas oportunidades. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Brasília tem uma comunidade enorme de chineses. Aqui em Brasília tem uma comunidade enorme de haitianos. E aqui em Brasília tem refugiados sírios. Não é enorme ainda, porque no Brasil não é enorme. No Brasil deve ter aí uns 10 mil, talvez um pouco mais, de refugiados sírios até agora. Mas existem outros refugiados e existem outras pessoas que estão no Brasil por ajuda humanitária, como é o caso dos haitianos, que não é refúgio, mas eles estão aqui porque lá no país deles não tem condição. E eu quero caminhar aqui com vocês para o fim com 6 dicas práticas que eu li num documento que foi escrito pelo John Piper. São dicas práticas que nós podemos começar a aplicar amanhã, porque hoje é terça, amanhã é quarta. Quem for para o trabalho, quem for para a faculdade, pode aplicar isso amanhã. Primeira coisa, leve Jesus para o seu local de trabalho. Curta a presença de Jesus. Enjoy Jesus. Né? O John Piper deve ter falado enjoy Jesus. Leve Jesus para o seu local de trabalho. Não deixe Jesus aqui na igreja. Não deixe Jesus no seu grupo pequeno. Não deixe Jesus na sua casa. Leve ele para o seu local de trabalho. Seja criativo e trabalhador. Nós fomos criados à imagem de Deus. Deus nos criou. Deus criou esse mundo cheio de variedade. Nós temos criatividade. Nós podemos fazer diferença. Então, sejam criativos. Trabalhem muito. Seja trabalhador. Qual é a diferença? Se você quiser conseguir um emprego no... Qual que era o país? Agora fiquei na dúvida. Não sei se é na China. É na China. Eu estou na dúvida se é na China ou se é só em Taiwan, isso que eu vou falar. Mas as pessoas preferem contratar cristãos, porque eles chegam na hora, porque eles trabalham muito, porque eles não conversam fiado, porque eles são focados em dar resultados. Olha que imagem bonita que os cristãos têm lá, hein? Chegam na hora é uma vergonha para mim mesmo, né? Assim, não sei vocês. Mas, gente, nós podemos fazer diferença, chamar atenção por fazermos o trabalho bem feito, por sermos criativos e por trabalharmos duro. Isso vai fazer diferença de tal ponto a tal ponto que alguém vai um dia te perguntar: por que que você faz isso? Por que que você não é folgado? Por que que você trabalha duro? Por que que você tem 3 empregos? Por que que você... Você fala assim: porque Deus me fez com vários dons e talentos, eu estou exercendo eles. E você abre as portas para o evangelho de forma natural, quando as pessoas te perguntam. Ilustre o evangelho com a maneira que você trabalha, que é isso que eu estava explicando. Você tem que ilustrar. Se você está abrindo uma empresa, não pague propina. Se você está lá no seu trabalho, não leve o grampeador para casa. Entendeu? Mudei de setor, vou levar as coisas da minha mesa para a minha casa. Olha, eu já vi, eu trabalho numa empresa privada. Eu já vi gente brigar para levar o grampeador quando é demitido. Assim, depois eu descobri, um grampeador custa em torno de uns R$15. Deve ser alguma coisa de valor para aquela pessoa. Mas olha só, ela tem a sensação de que o que ela usa na empresa é dela. Entendeu? Nós precisamos fazer diferente. Quando a gente faz diferente, a gente cria oportunidades. Oportunidades de pregar o evangelho. Outra coisa, ganhe o suficiente para se sustentar. Procure empregos que deem para sustentar você e sua família. É justo, é legítimo. Paulo falou sobre isso. É legítimo. Agora, não trabalhe pelo dinheiro. Nós trabalhamos porque Deus nos mandou trabalhar. Nós trabalhamos como uma estratégia de evangelismo e a forma como Deus tem para sustentar a nossa família, para que nós reconheçamos que é Ele quem manda o sustento. É por isso que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos porque amamos o dinheiro. Nosso Deus não é o dinheiro. E nós temos a tendência a esquecer isso. Nós queremos o concurso que paga mais, nós queremos a função que paga mais. Eu conheço pessoas que já abriram mão de funções, abriram mão de trabalhos, Porque se elas fossem para aqueles postos, elas iam ter que ficar muito tempo no trabalho e não iam ter dado devida atenção em casa. Ou, naquele posto, ela poderia... trabalharia com poucas pessoas em vez de trabalhar com muitas. E eu aprendi que, mesmo introvertido, ele tem que trabalhar com muitas pessoas para você ter muitas oportunidades de pregar o evangelho, muitas oportunidades de testemunhar. Você não pode trabalhar na salinha lá no fundo, quieto. Você tem que almoçar com as pessoas. Você não pode ficar comendo lá sua marmitinha tranquilo. Tudo bem se você leva marmita, mas vai comer lá na mesa da sala de reunião com todo mundo. Entendeu? Se relacione com as pessoas. Aquelas pessoas precisam do evangelho e elas vão ver o evangelho em você. Você pode fazer isso aqui em Brasília, você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Isso é ser missionário. Abençoe os outros com o seu dinheiro. Isso quer dizer que é para você dar tudo e deixar faltar na sua casa? Não. Mas é também para você não ser mesquinho. Abençoe a vida de outras pessoas, ajude elas, não espere em troca. Deus é que te deu o dinheiro. Deus é que te dá o sustento. Então, abençoe as outras pessoas. Por último, use os seus relacionamentos para testemunhar o evangelho, que é o que eu tenho falado. Nós estamos neste mundo com um propósito e devemos agir de propósito. Deus nos colocou para integrarmos a nossa fé com a nossa vida. Nosso trabalho é um aspecto da nossa vida. E eu trouxe o meu último slide, eu trouxe a versão da NVI, não é a versão Almeida. Então, depois, pastor, se for preciso, você puxa a orelha. Mas, porque a versão da NVI, ela nos, é o mesmo texto. Lá na área você vai entender o mesmo texto. Toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Gente, a criação é a natureza. É a natureza. Mas a criação também são os animais, também são as outras pessoas. Toda a criação geme aguardando a sua manifestação, a minha manifestação. E se a nossa vocação profissional, o nosso trabalho, o nosso dom, a nossa habilidade, se isso vem de Deus, onde é que eu vou servir a Deus? Tem o mundo inteiro para eu servir. Brasília é o lugar mais óbvio, porque é aqui que nós estamos hoje. Mas Deus pode nos mandar para outros lugares. E eu quero terminar com essa frase, com essa pergunta, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Amanhã, vivam o evangelho de propósito no trabalho, vivam o evangelho de propósito na universidade, vivam o evangelho de propósito quando forem ao mercado, quando forem à padaria. Façam isso de propósito, mas comecem a pensar: Deus me deu dons e talentos e Ele deu para mim diferente dos outros. Onde eu vou usar os meus para o crescimento do reino? Vamos orar? Senhor, te damos graças por esta noite, te damos graças porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Te agradecemos porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, porque o Senhor nos deu vida e nos tem dado vida em abundância. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Queremos, ó Pai, hoje te pedir ânimo, Senhor. Queremos te pedir disposição. Queremos que o Senhor provoque, inflame os nossos corações para fazermos diferença aonde o Senhor nos colocou. Nós não nascemos em Brasília, nós não vivemos em Brasília porque quisemos. Foi o Senhor que nos plantou aqui. Senhor, que nós possamos entender essa cidade como o nosso campo missionário, que nós possamos integrar o nosso dia àquilo que cremos, que possamos expor o evangelho de forma natural em todos os nossos relacionamentos. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Somos falhos, queremos e, às vezes, não damos conta, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajude, nos faça dormir pensando sobre isso, nos ajude amanhã de manhã, quando acordarmos, pensarmos e nos acordarmos dispostos a falar do Seu evangelho, a viver o Seu evangelho de forma natural, da forma como o Senhor se apresentou a nós, por meio dos nossos amigos, dos nossos familiares. Te agradeço, Senhor, porque aqui, neste local, nós há tantos anos podemos Te adorar e ouvir a Tua palavra. Te agradeço pelos pastores dessa igreja, pelos presbíteros, pelos diáconos, porque o Senhor tem nos enchido da Tua palavra aqui neste lugar. Ajuda-nos a encher a vida de outras pessoas com a Tua palavra, Senhor, com essa palavra que temos recebido aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa os jovens dessa igreja, que eles se sintam motivados a fazer diferença aqui em Brasília, mas também fazer diferença no Brasil e no mundo, Senhor. Tem tantas oportunidades que o Senhor tem aberto, tantas oportunidades. O Senhor deu tantos dons e talentos diferentes, Senhor. Desperta os jovens da nossa igreja, desperta os jovens da nossa cidade, os jovens do nosso país, para fazer diferença na vida da nossa população, na vida do povo do nosso país, Senhor. E que também possamos olhar para aqueles que vivem em lugares onde não é tão fácil encontrar quem conhece o Evangelho. Que nós possamos olhar para esses lugares, orar por esses lugares e, se for da Tua vontade, que nós possamos ir, Senhor, ir com alegria e falar do Teu Evangelho a toda criatura. Seja conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém.